Bem-vindos a mais uma hora, ao segundo episódio, aliás, de A Hora Delicatessen, as sonoridades mais góticas e mais sinfónicas têm o lugar de prioridade, chamemos-lhe assim. Começamos, como já é hábito, vamos passar o cardápio do menu de hoje. Temos um menu bastante variado. O nosso objetivo é, dentro dos estilos, mostrar a grande variedade e a grande polaridade que é o estilo metal, e neste caso as sonoridades mais góticas e sinfónicas, que vão desde o black sinfónico até o gótico puro, passando pelo power metal sinfónico. Portanto, vamos fazer um apanhado. Começamos com o gótico puro, com um clássico dos Clan of Shamrock, vamos ouvir Louise. Depois passamos para os norte-americanos Autumn of Aeons, com Maiden and of the Shield, do álbum Evolve Evolution. Passamos para os suíços Elferia, com Cruel Night, Eden's Fall, um álbum editado em edição de autor, um grande álbum. Depois uma cover dos Blackthorn, dos russos Blackthorn, do tema dos Death of Love dos Cradle, o single também editado recentemente. Depois outro single, o dos italianos Rhapsody of Fire, Shining Star. O tema do single, retirado do single do mesmo nome. Passamos para a estreia dos Enzo and the Glory Ensemble, um nome estranho, mas a música é boa. Retirado da estreia do Guardian of Angel Prayer, também italianos. Dentro dos domínios do death mais melódico, temos Veresti, os finlandeses Veresti, Piru Rivian Valissa, tirado do álbum Musta Cielo, death melódico com alguns teclados. Passamos para os Final Blast, com Beautiful Side of Fate, do Reino Unido, retirado do álbum In the Curse of Time. E para finalizar, um mega épico de 21 minutos de Death Doom Sinfónico, Funeral Doom, whatever, dos ucranianos Luna. Vamos ouvir o tema Grey Heaven Fall, retirado do álbum On the Other Side of Life. E vamos a isso. Thank you.

Thank you. este mega épico que acabamos de ouvir, o Grey Haven Fall, ainda não, Grey Haven Fall, dos Luna, um monumento de funeral doom sinfónico dos ucranianos Luna. Para trás ficou Clan of Shemox com Louise, os Atom of Aeons com Maiden of the Shield, os suíços Elferia com Cruel Knight, Blackthorn, rendição à música dos Cradle of Filth, Death of Love, Shining Star dos Rhapsody, Of Fire, esqueci-me sempre de dizer esta última parte, também da Itália chegou-nos os Enzo and the Glory Ensemble com Guardian Angel Prayer. Para a Finlândia tivemos os Veristi com Piru Riven Valissa, Final Blast do Reino Unido com Beautiful Side of Fate e acabamos com os Luna. Por hoje é tudo, voltamos para a semana com mais sonoridades góticas e sinfónicas.